Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é ensino. Que lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o seu podcast dominical, o Chorume, presente aqui no chorume.com.br, aqui do meu lado esquerdo, James Hooker do Agreste, o capitão gancho do interior, que ao invés de perder uma mão, perdeu uma bola, Gabriel Asmar. Justo. Justo. Fala seu oi aí pro pessoal. Oi. Tudo bem, só tinha travesti aqui no estúdio, mas vale um oi aí, Gabriel. Aqui é um oi de quem perdeu uma bola. Fala pra sua irmã caçula parar de falar no seu lugar aí. E ele, Wesley Slope, aquele rapaz que tem mente de menino, cabeça de menino e está na barriga dele chamando Tavinho. Wesley Slope. Olá. E aqui, como visitante, hoje temos ele que é músico, desenhista. Opa, essa daí era do outro convidado. Mas temos ele aí, Matheus Raduan. E aí? Cara sucinto. Sucinto, sucinto. Prático. Tudo bem. E alguém que tem o mérito de ser a namorada desse rapaz, que é saboroso, músculos de aço. Por que não dizer o quê, Wesley Zorbe? Cheiroso. Tá bom. Que o pessoal não pode acompanhar isso. Mas eu tô informado. É pertinente. É pertinente. Uma influente na política aí, Marina Silva. Pode falar. Pode falar que o Gabriel atrapalha os outros. Ele deve... Só isso, você vai falar bom dia? O que basta, cara. Acordei faz 10 minutos. Tudo bem, tudo bem. Tá, estamos gravando isso aqui 7 horas da noite, né? Mas tudo bem. Cada um acorda quando quer. Exato. Vamos então para uma leitura de e-mail aí. O nosso e-mail é de Leandro Lopes, o cara que mandou o assunto, o seguinte, episódio 28, cultura clássica. E eu tenho que falar para vocês que esse episódio aí é um momento de redenção da minha pessoa. Por quê? Porque no episódio passado eu falei da cultura clássica e vocês não conheciam. Eu conhecia, mas conhecia, não todos os desenhos que você falava. Conhecia, falou 3, 4 desenhos lá que não. Só ele ouvia. Bosque dos Infernos. Que só tinha morte nessa porra. O pão de forma mágica. Tomar no meu. Não sei, cara, não sei. Então vamos lá para a leitura. Ele diz: olá, amigos. Eu tenho uma explicação para o e-mail lido no episódio 27. Pra quem não lembra, lá na Bárbara Luca mandou um e-mail falando, pedindo as explicações de Wesley Zopp, perguntando o porquê, às vezes você tá dirigindo, se desliga e volta pra casa, mesmo se seu caminho não era voltar pra casa. Sim, e acho que eu expliquei muito bem. Sim. É! Provavelmente. Mas ele mandou uma outra explicação, talvez, combatendo a sua falta de informação, né? Quando estamos dirigindo, nos distraímos e acabamos indo para casa ou para o trabalho. O motivo é claro. Isto ocorre porque o jogador parou de jogar e entramos no modo automático. Ah, no The Sims. Isso, no The Sims humano, segundo ele. Também acontece assim quando a gente bebe muito. Às vezes começa o segundo capítulo da história e a gente perde o controle justamente porque rola um corte de cena pra desenrolar a história. Daí você acorda com a bunda do erro. Em casa ou no trabalho. Acho que rola o corte cede pra... Porque pra não mostrar. Exato. Porque o jogo é pra menor de 18, não sei. Entenda corte seco, não artisticamente falando. Mas aquele 40 pode vir. Ah, tudo bem. Vocês nunca se perguntaram o que acontece enquanto não estamos jogando? Como eu também passo por isso, descobri que eu não sou um NPC. Referência a mim, que segundo vocês, sou um NPC. Sim. Mas eu acredito que não. Tudo bem. Nenhum NPC frases acredita ser. Frases prontas. Só porque eu não consigo fazer mais amizades. Não quer dizer nada. Ah, para. Mas, ultimamente, meu jogador está jogando muito pouco. Estou só vivendo no piloto automático. Ele é um NPC? Ele é um NPC. Ele é um NPC, talvez. E daí, isso daí que é uma frase de NPC, né? Eu não sou NPC. Tudo bem. Eu também assisti aos desenhos da cultura clássica. Ele lembrou um clássico aqui, Doug. Então, normalmente... Não. Doug, tudo bem. Doug, tudo bem. Arrume tudo e pare com isso. Zeca e Joca. Pingu, vocês lembram? Ah, Pingu, Joca. Zeca e Joca, Pingu. Pingu, sim. Kobe, Jimbo. Será que Jimbo é um outro nome pra trolha? É, e daí Salsicha e Salsicha. Ah, não! Aí ele assistia na Band depois da meia-noite. Acho que ele confundiu os episódios ali, como o Bitter Nudes da década de 90. É, não. Mas tudo bem. E aí ele menciona um desenho que eu falei que era foda pra caramba e vocês me desprezaram. Animais dos Bosques dos Vinténs era muito bom. Era sim. Mas realmente terrível. Tinha uma garça que quando voava, soava um apito. Ela havia tomado um tiro na asa e desde então isso acontecia. Sim. Não, legal pra caramba. Mostrava a realidade, cara. Criança de 5 anos de idade assistindo. E tiro era algo comum. Até a raposa, que era o principal, levou um tiro na perna uma vez. Era bem triste e quem assistiu não consegue fazer piada daquele desenho traumático. É, realmente. Nossa, que legal esse desenho. É muito louco esse desenho. Eu tô vendo. Fantástico. Mas cuidado pra não levar um tiro, que é muito comum. Sim. Agora uma coisa que vocês não sabiam. O outro desenho, que chamava Pedra dos Sonhos, ele fala, já na Pedra dos Sonhos, o inimigo do Senhor dos Sonhos e do Rufus, que era o protagonista, eram chamados de trolhas. O que é pesadelo maior do que vir fugindo de trolhas. Não, concordo, é verdade. Porque era a Pedra dos Sonhos, você tinha o Senhor dos Sonhos e o inimigo dele era o Senhor dos Pesadelos. Então o pesadelo maior era fugir das trolhas. Obviamente que a Pedra dos Sonhos era uma pedra de crack. Porque você fumava, ela tinha sonhos. De trolhas. Trolhas te perseguindo na rua. É uma pedra freudiana, né? Ainda defendo. Você fuma ela e tem umas trolhas te perseguindo, tudo bem. Ainda defendo. Agora, tenho aqui uma teoria sobre os poderes mais fortes e incríveis do universo. He-Man, vocês estão pensando? Eu não tinha pensado em He-Man, hein? X-Men? Talvez. Os Impossíveis, nossos Impossíveis, era ruim demais esse desenho, cara. Mas ele fala tão pouco. Estou falando dos ursinhos carinhosos. Maiores poderes do universo? Eles tinham o poder mais incrível de qualquer herói. Se eles existissem, poderiam ter nos salvado na Segunda Guerra Mundial. Imagine se eles unissem ao redor de Hitler e soltasse raios de amor naquele coração frio e triste. Ah, sim. Ele ia ser ensinado a amar os judeus e até construir uma casa para eles, porque só o amor constrói. Um raio de amor para vocês, Leandro. PS, vocês se lembram do desenho Dois Cachorros Bobos? Sim. Isso aí eu lembro. Sim. Era um cachorro gordão e um magrelinho. Sim, sim. Pô, isso aí eu lembro. Então está aí o e-mail de Leandro Lopes, aí um e-mail nostálgico e fazendo a minha redenção, porque a gente assistiu o que prestava, não era só putaria igual vocês. O que prestava? Uma garça que leva tiros. Voltando a dizer o super pão de forma. É. Eu que prestava, era uma casca grossa. Sei lá, existe pão de forma que não tem casa. Tudo bem. Que é, um pão de forma, como fala, pra juvenis, né? É, sim. Mas ele falou de ursinhos carinhosos. Tinha um ursinho, entre aspas, que era, na verdade era um leão. É. Sim. Como que ele tava no meio dos ursinhos carinhosos? Ele era o protagonista, se não me engano. Ah, eu sei que o poder dele era um... Na barriga dele lá era um coração com uma coroa, mas não sei o que. Mas era. Talvez você ache que fosse um leão, talvez poderia ser um... Urso cabeludão? Um urso cabeludão. Exatamente. Igual, mas ele tinha rabo de leão. Igual o personagem da Turma da Mônica que chama Rolo. Vocês lembram do Rolo? Sim, mas ele é uma pessoa. Exato, mas eu sempre achei na minha infância que ele era uma flor. Que tinha um corpo. Exato, eu sempre achei que ele era uma flor, porque ele parece uma flor. Mas não, ele é barbudo e cabeludo. Exato. Ele não tem bigode. É. Exato. Ele, não, ele é uma margarida. Uma margarida. É uma margarida azul. Mas pra mim ele é uma florzona. Desenhada porcamente. É, né? Exato. Daí a bola, depois eu percebi. Desenhou a rolo. Nossa. Pra sódia. Pra sódia. Então, TV, acho que é uma interpretação sua. Era só um ursão cabeludão. Um urso rolo. É, um urso que comia os outros ursos ali. Um urso alto. Assim como você falou que o Dunga dava pros outros anões por eles não ter barba. Provavelmente você tem a versão inversa. Dos ursinhos carinhosos. Sim, sim, pode ser. Já que eles eram tão carinhosos. É, então, e o amor não tem fronteiras. É, respeitamos todas as formas de amor. Você tem razão. Então ali eles acham que não tinha. O importante é amar. Exato. Tá. Bom, por que, Larissa? Porque o amor não tem fronteira, você acabou de falar. E porque quem come de tudo não passa fome. Isso. Milena Silva mandou um e-mail aqui. Radua, você lembra de mim? Opa! Opa! Sei. Estranho como que ela sabia que era o Radua agora que ia gravar. Mas tá. Pera aí, meu. Um nome comum. Na minha família mesmo tem os três. É, mas sincero pra você. Talvez a Milena, sua madrinha, não foi ela? Sei lá, talvez a Milena que vende doce, aquela senhora que faz bolo. Isso. Aquela catequista. Não é ela? Pode ser, mas ela, sei lá. Ai, cara. Ela mandou isso. Acho que não tem nada a ver com amante, não. Você tá pensando, Osmar? Não, tô pensando não. Peraí, deixa eu checar aqui no celular. Eu acho melhor não. É. Cara, mas já que show. O cara falou, deixa eu consultar aqui na minha categoria de nudes que eu recebo. não conheço. Ah, não tem tatuagem? Eu vou saber porra. Esse povo que não se identifica, não conheço mesmo. Ele perguntou, tatuagem de tribal, na costa, na... Acho que não. Sei lá, talvez não lembre. Tatuagem do Sérgio Reis na virilha, ela começa dando dicas, assim, não sei. Isso é nojento. Tudo bem. Tatuagem do Sérgio Reis na coxa. Ah, beleza. Tudo bem. Então... Ele é o menino da Forteza. Caramba, esse vai ser sensacional. Esse o nível vai ser altíssimo. Então vamos lá, Gabriel Osmar, sem mais delongas e sem mais decurtas. Você... Depois fala de mim. Você que é o quê? O que você é? Sou um menino, sou apenas um cara. Você é apenas um cara engraçado. É isso aí. E loiro. Tô na minha programação. E com o Rola Grossa, tá? Mas não sei se tem a ver o Wesley Zop. É, não tinha, mas tô com cartaz aqui pra você não esquecer. Queria pitola larga, né? Queria bem avantajado no Y. No eixo Y. No eixo Z não é nossa aqui. Agora no Y, tudo tá. Vamos lá, Gabriel. Você que ganhou prêmios de maior lançador no ar de temas de podcast do mundo. Lançador no ar. Você lança no ar. Então diga lá pra quem está ouvindo. Pra quem não está, você vai dizer também. Que a pessoa tire do mundo, então. Exato. Diga lá qual é o tema de hoje. Lembrando que... Este tema será uma saga. Uma saga! Por quê? Porque eu também sou o melhor apresentador de sagas. Caramba! Eu vou encontrar nessa saga. É imodesto. É humildade. Mas diga lá, então, qual é... Como, explica, por que uma saga? Porque teremos vários episódios deste tema. Sim. Não vários, desse... vários me deu uma cansada. Não deste tema específico. É, mas relacionado. Relacionado. E não necessariamente vai ser lançado um, pelo, um seguido do outro também. Por quê? Por que, Wesley Zop? Porque cansa. Porque acaba o assunto. Porque o podcast é nosso, a gente faz do jeito que a gente quer também. E porque foi uma dica da sua mãe. Sim, obrigado. Porque ela cansa. Tá bom. É o único ouvinte, né? Então vamos lá, Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje, a saga que se inicia? A saga que se inicia é Super Chorume 1. E o tema é como ser um super-herói a baixo custo. Ok, eu penso que isso daí não é um tema, isso daí é um serviço de utilidade pública. É. Porque quando você, desde quando você nasce, seus pais olham pra você e falam, esse daqui vai ser um super-herói. Começa o treinamento, cara, te dando pouca comida. Você tendo, sobreviva. Que, você tendo que matar os seus irmãos por troca de Yakult? Eu acho que não todo mundo passou por isso. Eu acho que só na família de mendigos, talvez. Você começa treinando cachorro. Exato, engordando o cachorro. Minha mãe falava, ó, você tem esses 15 quilos de comida por dia, se vira. Sim, é difícil. Eu sei, cara, passei por isso. Então, Wesley Zó, explique aí para aquele ouvinte que não conseguiu compreender o que é um Super Chorume 1, como ser um super-herói a baixo custo. Muito simples e fácil. É a pessoa que quer se tornar um super-herói, quer proteger a sociedade e tal, e fala, nossa, eu não tenho super-poder, mas ele pode ser um super-herói. Ele pode montar o seu uniforme e tal, e ajudar as pessoas por aí. E o melhor... Abaixo o custo. Abaixo o custo. Que é o que dá a possibilidade. Fala, puta, já que é baixo o custo, eu vou tentar. É, exato. Então faremos aqui, falaremos de estudos científicos que desenvolvemos ao longo aqui dos nossos 30 anos, desejando ser super-herói. O Wesley Zop, 913 anos. É, isso que eu ia falar, faz mais tempo. Tudo bem. Talvez ele fale de coisas que a gente não conheceu, como ele sempre fala. Mas tudo bem. Radu, você está emocionado? Estou uma asma muito grande. Uma asma muito grande daqui. Talvez se você tirasse a mão da boca, desse para respirar melhor, não sei. É que às vezes a gente algema o cara para ele participar, ele tenta se asfixiar. Eu explico. Ele prefere a morte ao terminar o episódio. Eu explico, meus olhos de herói mostram que não é isso. Ele ainda tá pasmo pelo e-mail. Aliviado, ele está aliviado. Milena Silva, né? Tudo bem. Persegue, né? E você, Marina? Você já sonhou em ser uma super heroína? Olha, ninguém sonha em ser droga, não, cara. Mas uma droga poderosa! Super! Matar a galera! Matar viciado! Ninguém sonha nisso, não. É, taca fogo! Não é um desejo feminino, não, isso? Você talvez os animais, talvez. Tipo, são os animais, mas isso pessoas é um... não, isso pessoas aí... não merecem. Mas Capitão Planeta fazia isso. É. E ele era um... Acho que não é do seu tempo, Capitão Planeta. Caramba. Por isso que você... Ah, você não apontava no filho. Exato, exato. Essas pessoas que nunca escovaram o dente com tanho de sabor uva, cara. Não, eu, por exemplo, nunca escovei, porque eu comia várias. Meu almoço era... Isso que tinha verme fazer isso. Então vamos lá. Aquele que quer ser um super-herói a baixo custo, seja para salvar humanos, seja pra salvar animais, seja pra abusar de cachorros igual Wesley Zop, fica aí e ouça até o fim. Era carinho. Chorume! Muito bem. Então aqui vai começar o serviço de utilidade pública. Você prepara aí sua máscara do Zorro ou máscara da tiazinha, porque também é barato. Uma máscara. Uma máscara. Ou não, você pode ser... Ou sua máscara do Photoshop. Claro que é. Que pariu. Não tem como tirar esse cara daqui? Tem! Eu já falei que tem como. Ô, prepara. Estou chamando mais convidados. Vamos ver se... Pra ver quatro. Se... Quatro é o número bom. Quatro. Passa o preço. Por isso que a gente não tá mais te avisando antes de gravação. Não, mas tem como salvar aqui no estúdio. Tem como salvar essa da máscara do Photoshop falando que ele vai inserir uma máscara numa foto de alguém pra usar como uma máscara de super-herói. Ele não tá falando de funções do Photoshop. Sim. Claro que não, claro que não. Agora, ou você pode ser igual o Wesley Zop, que pra esconder sua identidade secreta, ele só colocaria uma peruca. Eu achei que não dava pra perceber que era eu, né? Pelo jeito é óbvio. Mas é que você tá com crachá, você é só... Mas aqui na gravação... Não, sim, por isso que eu percebi. Ah. Então vamos lá, Wesley Zop, você que é o maior iniciador de podcasts do mundo, ganhou o prêmio aí em 2015, superando quem? Xoxô. Maior, o segundo maior apresentador, iniciador de temas de podcast. É, Xoxô, pra quem não sabe, o hipopótamo aqui da Zoológica Americana. Ele que iniciava o podcast antes, nos pilotos que a gente fez. Só que daí ele ficou fitness, mais magro que o Wesley Zop. Ficou mais cabelo. Não, sim, muito mais. Mais educação. E foi fazer... com um cheiro melhor. E daí agora... E foi fazer propaganda do hipopótamo. Sim, sim. Mas pode iniciar então, Wesley Zop. Quero iniciar colocando algumas regras, já que eu sou o juiz dos da heróis. Vida. O juiz dos heróis. E da regra, eu sou o Nick Fury, né? É verdade. Porque não é o Nick Fury, né? O Nick Funk. Todo super-herói tem que ter um nome que faz com que ele se engrandeça. Tipo, o super, hiper. O incrível. Ou igual o mercado. Sim. Supermercado, hipermercado. Exato. Então, você não quer sair do mercado, você quer um supermercado. Supermercado. Porque fala só mercado, você fala, pô, né, comercial. É, nem voa, assim, voa. É, não voa. Então, primeira regra, quando vocês forem falar dos seus heróis aqui, ele tem que ter um nome que é leve. Então vamos falar lá de cara os nossos nomes de heróis. Mas sem explicação ainda. Sem explicação, pode falar. Mas o meu vai estar na cara, que é o Super Socada. Super Socada? Super socado. Aquele cara que tomou uma socada, mas super. Foi tão super que mexeu com ele. Alterou o DNA do cara, né? Ele mudou o nome. Na verdade, seria super vítima de socada, mas. Como eu te odeio, mas eu sou. Tudo bem. Não sou o primeiro nem o último, né? Haverão mais. Então, super sucata. Então. Temos aí o Gabriel Asmar, que você pode falar o nome de herói dele, mas eu só... Não posso. Você sabe qual é. Não posso falar que é o Monobola Man. Não, é o Super Pequena Mensagem. Na verdade, eu me inspirei no filme que eu assisti recentemente. O meu nome de super-herói é o Deadpool. Mas é engraçado que ele vai falar da bola morta, né? Não, Deadpool. O super-herói é a bola, você... talvez a partir da bola, ele dá uma palmada, ele vira super. Talvez essa confusão... Ele tira a bola, ninguém reconhece mais. Ele vai... Deadpool. Caramba. Será um pássaro? Será um avião? Não, é uma bola de saco. Porque na verdade eu carrego uma bola no saco que não é uma bola. É uma bola morta. Daí o cara fala, putz, esse super-herói é um saco, né? Não, esse não. Esse não. Esse é um saco incompleto. Então você viu que o nível é lixo do lixo mesmo aqui. Pode falar o seu nome, gente. Ah, super-herói que eu pensei ia ser Super Sunga. Super Sunga. Mas isso é com água. Não precisa mostrar a sunga. Crochê, mas de crochê. Pode ser, pode ser. Crochê porque é calor, pá, dá aquela ventilada. Tá. Sim, sim. E você, Marina? O nome de super heroína? A incrível Plástico Bolha. Porra! Caramba, na minha falta! Aí sim! Não, na minha falta tem Plástico Bolha! A minha também tem! Eu juro que eu pensei! Eu dei palmas silenciosas! Mas como ela tinha dito que ia ser uma heroína que salvava animais, achei que ia ser a Super San Francisca. Mas vocês não sabem de religião, lógico, pelo jeito, São né? Francisco, o cara falava com os animais. Ah, um louco. A história dele foi inspirada em Capitão Planeta. Isso. Sim, foi inspirada. Que falava com animais, aqueles pupilos que tinham anel. Sim. Um bando de animais. Só faziam merda. É. Então, tudo bem. E eu serei o Super Mendigo. Porque sou um mendigo. Posso começar fazendo uma pergunta? Vai. Tá, corta na edição. Wesley Zop, você tentou ser o Mendigo Alfa? Eu não tentei. Por ter levado uma super socada. Uma super socada? Tentei. Não. Ah, tudo bem. Tudo bem. Quem dera fosse de conhecida. Então, Wesley Zop, você como super socada aí. Socada no reino. Super vítima de socada. O super vítima. Diga aí, como você vai iniciar aí? Como se tornar o super-herói machucoso? Preferia Super Socata do que Mega Kaki, que era outro nome que eu tinha, cara. Puta vida. Mas tá bom, vamos começar com o Socata. Podia ser Super Calça de Tactel. Não, estou de Calça de Tactel. Hoje não. Mas os outros 27 episódios ou Super Camisa de Surf. É, regata. Regata de surf. Vamos lá. Sucata é uma coisa muito barata. Concorda? Do que você montar uma armadura. Depende da quantidade que você compra, né? Você vai pagar no máximo aí 10 centavos o quilo da sucata. Dá pra fazer uma armadura então com 2 reais. Tô falando de um robô, né? Um mecha. Sangue de guerra. Então, diga lá. Não sei, vou ter que pegar materiais e eu... Tudo bem que é... A nossa heroína aqui acabou de estragar, como que você se envolveria para não se machucar com a sucata. Não, mas ela pode ter outra ideia. Que você se envolve com plástico bolha, depois põe a sucata por cima, montando a uma armadura. A sucata, você tá falando do quê? Vidro? Não, metal. Só metal. Aí é o Super Serol. Só lata, claro. Serol é uma boa ideia, Mas o cara se envolve em Serol. Pode ser. Não, é isso, cara. Você se vestir com sucata, você com alguma coisa que cubra a sua cara, tipo ferrugem. Uma privada. Uma coisa que te cubra a cara pra não ser reconhecido. Uma tampa de privada de óculos, eu não sei. Ou então as duas mãos, porque você tá morrendo de vergonha. E não tem regra. Bater no crime, cara. E não tem regra, o tipo do uniforme, não tem uma receita, é a sucata que você conseguir. Ah, então não é que você tem uma... Não, eu não mando em PDF como montar essa armadura, não. Não é que você tem uma armadura fixa feita de sucata. Não, porque você acaba sendo reconhecido. Você vai combater o crime, antes você tem que passar no ferro velho, pegar a sucata, já monta uma armadura, exato. Pode ser diferente, uma da outra, putz, é genial. Porque depois você dá de combater o crime, talvez o uniforme não te sirva por estar amassado... Você tem engordado. Por ter engordado, ou por ter tomado uma socada. Acontece, cara. Acontece, Gabriel! Então, sim. E daí você vende aquilo e com o que você vendeu, você troca, pega outro uniforme, pô. É. Porque você sempre destrói a sucata, ela ainda é sucata. Que genial. Você tá entendendo ou não? Cara, isso. Que cada vez ele tem uma roupa diferente. Wesley Zop, você atingiu um nível de genialidade agora. Eu estou impressionado. Realmente muito foda a sua. Parabéns! Tô aqui pra tentar ajudar a sociedade. Terminando esse episódio, você vai tomar uma sopa. Ai, meu Deus. Marina, a sua concepção de super plástico bolha, ou era mulher plástico bolha, como que era? Super Incrível. Ah, incrível plástico bolha. A sua concepção de plástico bolha era a mesma de Wesley Zola? Sim, é só enrolar no corpo. É super simples. Poderia ser Super Sedex. Será que não? Não, mas pra ser Super Sedex, ela teria que enrolar o plástico bolha e entrar na caixa. E carimbar o correio, é verdade. E o que ia acontecer? Ia entregar em algum lugar. Não. Você sempre ia ter que ter como... como destinatário, ou vilão. Ou vilão. Ai, mas como remetente de sua casa, cara. Não pode isso. Então você tem que vencer na batalha. A polícia liga assim, não, passa o endereço dele. Ah, tá, beleza. Tô indo. Qual o CEP? Se acaso viesse te dar um bolo. Pra qual endereço, mano? É, não, é verdade. Mas eu pensei no plástico bolo, assim, como uma arma de super-herói. Uma arma? Imagina essa situação. Arma de distração? É. Você taca pro vilão? Isso, vilões com reféns no banco. Você joga um plástico bolha no meio e opa. Ele fica entretido. É, ele fica entretido e você pode você salvar. Libera o você pode tem. Salvar. Mas tem que ser um rolo de plástico bolha. Ah, depende da quantidade de vilões. Ou um aquaplay. Uma aquaplay com gelatina, que fica mais difícil. Ah, mas daí... Por quê? Porque remete ao super-herói dele. Pra você conseguir movimentar as argolas na gelatina, você tem que dar uma super socada no botão! Uma super socada no botão! É o cartão de entrada dele. Mas parece que eu não tô conseguindo jogar porque eu não consigo dar uma super socada dele. O quê? Super socada dele! É a entrada épica dele do WWE. Eu não tô conseguindo subacar a manete! Nunca subaque a manete! Por quê? Porque tem que dar uma super socada. Exato. Especialista, né? É qualquer um. Eu nunca escondi de ninguém, isso daqui é uma técnica que eu uso mesmo. Super socada. Não era pra você falar da nossa intimidade. É a socada de meia polegada. Né? Não, mas o que eu falo é outra arma que um super-herói pode fazer abaixo do curso. Que é o famoso soco em inglês com seu molho de chaves. Sim. Então você pode colocar, abrir sua mão, colocar várias chaves entre os seus dedos e fechá-la, né? Você vai tomar um soco inglês que consegue aí. Mas tem uma furar caras. Mas eu sinto que você pode machucar sua mão. Não, você pode, mas você vai socar o olho. Quem vai ser mais machucado? O cara que tomou uma chavada no olho. Uma super socada no olho. Não é uma socada qualquer. Socada com chaves. É uma super socada. Com chaves. É, exato. Então, porque você vai poder machucar sua mão também se você socar sem nada. É, vai poder. Então você machuca. Tá certo. Gostei. Mas o... Pode ser feito com chaves de socata, não? Pode. Só pra você ver se eu posso incluir na minha arma. Pode. É, porque se for um molho de chaves desconhecidas, não são socadas. É verdade, não serve pra abrir nada. Mas falando de armadura, eu tenho uma boa teoria. Porque assim, o plástico bolha é excelente. Não, tirando o incrível plástico bolha. Mas digamos que. Digamos que você tome várias super socadas. É possível. Pode ser que vai estourando, ou seja um vilão muito paciente. Ele escolhe uma por uma até chegar no herói. Mas daí você deixou também imóvel, você né? Você tem que se proteger, né? É. Vai saber, a gente amarrou, vai. Mas vai saber. Então, eu sou defensor da armadura de quiabo. Armadura de quiabo? Mas por baixo do sal. Não. Primeiro que, por ser quiabo, muita gente vai ter nojo e não vai chegar perto de você. Exato, muita gente não gosta de quiabo. É. Mas segundo, que não existe mais nada mais viscoso e escorregadio que baba de quiabo. Ah, então é quando verdade. Ele for te acertar, ele não vai te acertar. É verdade. Porque ele não pode acertar aquilo que ele não pode acertar. Pegou a minha deadball. Eu tenho uma armadura também. Está em desenvolvimento, mas um pouco mais simples que a de vocês. Porque como você vai amarrar vários quiabos, não sei. Ou fica. É a armadura de saco de lixo ou sacolinha de mercado, depende da parte do corpo que você vai cobrir. Você coloca. Ou saco de bidu? É. Depende da parte do corpo que você vai cobrir. E você coloca maisena com água dentro. Maisena com água? Maisena com água. Que é uma proteção? Isso. Parece que é uma mistura. Aí, não newtoniano? O que que acontece? Quando você coloca a maisena com água, você já apertou a maisena na água ou não? Sim, mas ela vai ficar marcado cada soco que você toma, mas né? E daí, quando você tira, a maisena se reconstitui. Ah, então... É, maisena com água é tipo Wolverine. Né? É, é, é mais justo. É da noite ao caramba. Maisena com água. É, exato. Todo mundo, nossa, ele é inquebrável. Por que ele não tem maisena com água ali na, naquele... Ele tem ossos de vergalhão. É, porra. É, e ainda você pode colocar como, como símbolo, como seu símbolo, aquele velho da maisena lá que todo mundo tem medo dele. Mas será que não entrega que você já é não, maisenado? Você usa uma máscara dele. Ah, uma máscara dele. O dele é daquela da aveia também, que assusta aquela lá. Aquele da aveia. Quaker. É, da aveia Quaker. Sim, sim. Então, aveia. Então é aveia. Isso. Minha ala de armaduras é isso. Eu tinha pensado no Mega Kaki. Vou explicar. Você se cobre de pele de caqui. Você se cobre com a com o sumo do caqui em você, mas caqui verde. Porque sempre tem inimigos covardes que vão querer te lamber ou te morder, cara. Se eu te dar uma super socada. Sim, mas antes de dar uma lambida. Nisso a marca, a boca. Tava misturando. O cara ficava. E tal. É a hora, é a hora. É a hora do ataque. Não, mas isso dá pra você somar, por exemplo. A incrível plástico bolha pode passar isso antes do plástico bolha. Daí caso alguém perfure o plástico pega bolha, ali, vai amarrar a boca. E outra que dá pra usar também é a do plástico bolha, por exemplo, você falou de inimigos no, com reféns do banco. Um exemplo. Você joga ela lá amarrada pro pessoal estourando enquanto você salva os reféns. Sim, né? Sim. Sei lá, fica a dica aí. Parece que o Adonis está anotando, hein? Não sei. Mas podemos fazer uma super armadura. Com o super plástico molho, o super caqui. Mega caqui, por favor. Não erre meu nome. Cobrir com o saco de lixo e a... Maisena. E a maisena. E água. E a água. Colocar o quiabo e por cima... O entulho, daí você estará o super socata, bolota. Cara, não é entulho não. Desculpa. Socata. Você terá o super bolota. Sim, mas tem um inconveniente. Por quê? Em tempos de calor fica complicado se aguentar. Sim. A desidratação que você teria. É verdade. Não, mas... E com a desidratação você acabaria com um suporte de maisena. Mas nada impede de você pegar uma sucata de ar condicionado. Tudo bem, mas mesmo assim... Tem muita camada. Tudo bem, faz uma camada de nitrogênio. Não, mas aí já foge, porque já fica... Ah, aí não é tão baixo custo. Vai, é, vai custar uns R$5. Mas de gelo seco. Isso. É, ah, gelo seco. A moeda. Oh! Oh! Se cobrir de amoeba é sensacional. Mas você falou isso, parece que remetei a tempos que eu não gostaria de saber, velho. Né? Ah, não, amoeba. E parece que ele só podia cobrir uma parte bem pequena do corpo. Amoeba. E nós estamos falando da cabeça. Amoeba é muito melhor do que a da maisena. Ai, caramba. Como assim? Amoeba. Porque pode arrancar pedaço, você volta, encaixa de novo, você... Putz, a moeba depende, é depende, porque se você rolar no chão, já era. Porque não pode pegar sujeira. Daí ela não gruda mais. Não é igual dadinho, que independente da sujeira, você pode ainda comer. Sim, em grande quantidade, pelo que parece. Sim, sim. Uma arma que eu conseguiria desenvolver, por exemplo, é quando você tem pão francês muito velho. Sim. A ponto dele ficar extremamente duro. Isso é uma arma. Exato. Só que qual é a vantagem? É uma arma leve. Você pensa o quê? Dá pra carregar um sacolado. Exato, exato. Então você pode desenvolver uma arma de pão francês duro e... Dá pro Bilal comer assim e... Putz, quebrou dente. É, aí já tá. E daí na hora que ele vai comer, você joga um outro na cabeça dele, cara. No olho. No olho. Traumatismo craniano. Exato. Ou imagina o Bilal tacando o plástico bolha, vai pontada assim, ó. Até atingir. A heroína poderia ser super pop. Super... Porque pelo barulho que faz, não é de chorar. Mas acho que o programa lá da... da Luciana Gimenez. Da Luciana Gimenez ia processar. Ah, da Mega Pop. Então. Mega Kaki Pop. Mega! Tudo bem. Ou Mega Pupop. Sim. Ele estoura de dois. Mas a minha arma principal não é... Eu vou estar destocado. Tudo bem, aí. É cabeça, né? Não, tá. Claro. Não é a inteligência. Não é a inteligência. Não, aí que tá. O megamente. É a perspicácia. Porque você chega de socado, o pessoal fala, vai me encher de porrada. Tá? É. Não, é. Ou então, é o que eu penso quando eu vejo aqueles caras pegando socado. Mas ele não tá se vestindo. Ele não tá se vestindo de socado. Você não sabe? Não, eu acho. Tem nosso querido neguinho aí que anda pelas ruas, que ele anda com fraldas usadas na cabeça. Porque protege de você pensar bosta. Acho que você não deveria usar, Gabriel. Quem gosta com bosta da coisa boa. Quem sabe na boca. Mas no cu ou na boca? Na boca. Não, então, tô falando super socada, obviamente. Vamos ainda usar aquele tema dos reféns do banco. Sim. Tem os... Que acho que é a maior condição que você pode enfrentar. Bancos, reféns. A minha arma não vai ser essa, cara. Minha arma. Vai ser levar a mãe do assaltante lá. Porque todo mundo tem vergonha de fazer as coisas erradas perto da mãe. Tá. Você leva a mãe lá e fala, fale com ele. E daí ela só vai olhar pra ele, tipo... como fala? Reprovando a atitude dele. Ele vai ficar chateado, pedir desculpa pra mãe e deixar os reféns ir embora. Mas e se ele não tiver mãe? Todo mundo tem mãe. Que batia do fanato. Todo mundo tem mãe. Tá. Mas e se a mãe dele for cúmplice? Não seria. As mães são direitas. Bate com a mãe. Eu levo a avó dele. A mãe da mãe. A mãe dele. Da mãe. Todo mundo respeita a avó. Outra arma que você pode fazer, que é uma arma extremamente simples e sofisticada, é uma massa de cabelo de rabo. Você taca aqui no gênero. Deus! Filho, tá parecendo o Tony Ramos! Tá bem na boca! Mas antes você faz uma pegadinha. Fecha o olho e abre a boca. Tá, vamos ver o que é isso aí. Joga o cabelo de rabo. Mas aquela massa, aquela massa. Que tá misturado com catarro, porra, tá em cabelo, sim, entendi. Acho que eu entendi. E daí você pode... E seborreia. Acho que eu entendi a massa, acho que eu entendi. Ele sempre tem que meter porra em tudo. E daí você pode já, quando ele tiver com nojo, né, você já pode atacar com seu nunchaku de meio sabonete. O bom é que se você se acertar, não fica marca. Meio sabonete. Coloca o sabonete dentro da Você tem nunchaku, cara. Nunchaku cheiroso. Exato. O cara fala, nossa, essa vez que cheiro de flor. Pá! Toma, cara. Deixei em casa, apanhei na rua. Não apanhou, você tomou banho. Sabonetada. Exato. Mas ainda... Você tem o direito de ficar perfumado. E aí é um advogado, você pode falar. Daí todo mundo pensa, pô, tô super mendigo, atacou novamente. Nos ajudou. Mas ele dele feder, ele deixa as pessoas cheirosas. Mas... O cara não ia estar falando muito bem isso por causa da quantidade de pelo de ralo na boca dele. Sim. Pelo de ralo, né? O ralo que virou pelo. Não, é porque é onde que é encontrada, né? É mais do jeito um pelo de ralo do que um pelo de corpo. Um chumaço de pelo de toba. Sim, mas é que ali no ralo é uma mistura, né? Mistura com barata, misturou com os negócios. Porra! Sei lá, com jamela. Vocês querem que come furo de rala? Foda-se. Então. Mas, uma arma mortal que toda criança, ou talvez toda criança feliz, teve na infância e que ninguém se deu conta que pode ser usada. Ele vai falar de bichinho virtual de novo. Não. Todo episódio ele não. Tenta lançar o bichinho virtual. Mas, já foi, cara, já foi. Bat-bag. Mas bat-bag... Você joga pro vilão fazer. E ele sempre vai acertar o braço dele e daí ele vai desistir com seu vilão. Você sabe como bate bag? Aquelas duas bolas. Cara. Pesada. Você batia e acertava a sua mão e falava, desisti, corta aqui. Corta no teu braço aqui. Ou se não, você pode usar o bate bag com uma agressão também. Mas você já tem a meia com uma agressão sonora. Você faz ali 10 segundos só e o cara tá E pra você tudo bem, você tá imune, porque você tá envolto em plástico bolha. Exato. Tá vendo? Tudo uma coisa tudo. Complementa a outra, tá vendo? É. Tudo bem. Tem razão. Aprovado. Não corre aqui. Tem razão. Não, okay. Assim se explica. Mas ó, a missão principal de um herói, ele não é salvar a sociedade, não, cara. Não é salvar a cidade, é salvar o planeta. A sociedade tá dentro do planeta. Sim, mas não é só a sociedade, é tudo. Os animais, irmão. Os animais, é tudo, cara. Plantas, sustentabilidade, cara. Tudo faz parte. E eu vi uma frase pesquisando sobre o tema, porque eu pesquiso, viu, Gabriel? Não sou igual a você, não. Até agora dei sugestões, não sei. Não, é, tá funcionando. Que é o quê? Tava escrito lá, num banheiro público. Use duas toalhas de papel para salvar o planeta. Outra arma do herói aí, cara. Toda vez que ele vai no banheiro, ele só pega duas toalhinhas de papel, ele tá salvando o planeta. Diferente de vocês, que usa aquele soprador que gasta energia e não seca nada, e também usa... Ordenha a vaca pra tirar tanto papel. Cê que tem lá. Você sabe que eu não uso banheiro público, eu faço da minha roupa, né? Então... E como sim. A roupa dele é pública. E apagar as luzes ao sair do cômodo também funciona pra salvar o planeta, cara. Você tem que pensar. Tem uma reflexão aqui. Tá nos detalhes, cara. Deus está nos detalhes. O herói não é só atitude, é exemplo também. Evite sacolas plásticas. Ah, mas não, você mas é pra roupa dele. Você é ridículo. Pra roupa, tudo bem. São coisas que vai salvar o planeta. Com camisinha. Evite com duas, talvez. Evite procriar esse tipo de gente igual a do Chorume. Tudo bem. Outra coisa que você pode jogar no vilão é ovo choco, cara. Ovo choco é fácil. Ou então ovo sem ser choco. Ah, mas porque daí vão pensar que é aniversário dele, todo mundo vai juntar ele pra abraçar. Aí ele vai isso dá... Ou ia atacar mais. Mas os reféns mesmo, abraça ele. Né? Alguns vão morrer. Vão. Mas daí batido. Eles podem falar, daí ele pode falar, nossa, nunca tive uma festa surpresa, se emocionar e desistir do lado do pai. Imagina assim a briga, pegadinha com a jogada, tá ligado? Parece todo mundo. Nisso aparece a mãe dele, abraça a mãe, abraça a mãe. Faz gugu do lado. Assim, gente, bonita cena. E daí ele pega, aproveita um Thiago de sabonete e fala, vamos pegar sabonete na banheira. Uba, uba. Daí tá com o Gabriel se masturbar. Do criminoso e os policiais pegando sabonete. Esse Gabriel é nojento. Aí no final de disso... pegar o sabonete, o cara pega uma massa de cabelo de cabo. Porque não era sabonete! Porque depois de vilões e policiais ficarem se esfregando na banheira, vai sobrar cabelo no rato. Vai. Tomara. É isso que todos querem. Marina Silva. Tive uma teoria. Eu acho que toda vez que você vai nadar, porque eu queria pensar algo diferente. O herói da água. Aquaman! O Aquaman de Aquaman! Homem lá com golfinho, essas coisas. Aí... Toda vez que vai na água, você entra de sunga ou de bermuda. É verdade. Agora já entrou com os dois e já tirou a bermuda dentro da água. Nunca tentei, mas... Qual seria a reação? Liberdade. A partir do mas você tira os dois dentro da água? Não, você tira só a bermuda. Liberdade maior seria tirar os dois. Melhor ainda, fica mais super. Não, mas aí daí ele ia fazer assim com uma tocha. Era estátua da merda. Não era uma tocha. É uma outra coisa comprida e grossa também. Tem que te dar fogo? Sim, desculpa. Mas não é uma tocha. Era um jumbo. Uma patrulha. Uma agulha. Uma flecha. Uma flecha. Uma lança. Uma pemba. Uma pila. Um braulio. Um músculo do amor. Pode falar. E a maior parte que você faz isso, você sente a liberdade. O calção tá prendendo você. É verdade. E você não usa só a sunga porque é só de... Você chega assim... Ética ele da pega praia. Na praia, assim... Acontece um acidente ali, já chega assim, ó... Ah, como se fosse o Superman tirando a roupa, ele tira a bermuda assim... Nada, fica sabe assim... Não sei se você sabe, mas isso pode se chamar salva-vida também. Não, isso daí isso é um herói. Mas é uma cópia, mas é uma cópia. É uma cobra? Cópia. Ah, cópia. Sim. Oh. Ainda mais que tinha aquela música que falava tira a bermuda que eu quero você sério. Porque na hora que ele tira a bermuda porque o negócio ficou sério. Não. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. de abelha já sabia disso. Sim, sim. Ele é especialista no que eu vou falar agora, mas dá pra você construir bazucas. Dá pra construir bazucas. Com Mentos e Coca-Cola. Ah, eu posso falar isso. Pra quem não sabe, ele fez um TCC sobre isso. Sobre Mentos e Coca-Cola. Sim, sim. E bazucas feitas. Isso é um cara vagabundo. Não, não, não. Deadpool. Deadpool. Pode falar, como? Não, uma forma de potencializar. Só um adendo? É. Eu não estou brincando, fez um teste realmente sobre isso. É sério. Eu sou um estudioso da Coca Mentos. Sim. Ou da Bala M e refrigerante com Cola Light. Sim. Mas talvez você possa carregar não só com Mentos, porque Mentos é caro. É, um real não é todo mundo que tem aí. Mas com um real você pode comprar um saco de um quilo de saco de sal grosso. É sal grosso dá certo? Então, fazer um churrasco com o banquinho. É. Ele vai distrair na hora. Mas que também funciona. Ah, é? E talvez você colocar um quilo de sal, a reação será muito maior do que colocar, sei lá, 10 mentos que vem no pacote. Assim. Mas deu uma dúvida. Não estragaria a coca eu colocar sal nela? Não poderia beber depois. Um churrasco, né? Mas daí talvez agora, se você errar... Ainda posso beber. Mas se você errar o tiro de bazuca, o vilão vai ter esse pensamento e falar: não posso viver no mundo que alguém estraga a Coca-Cola. Porra, isso é verdade. Tá vendo? Tá vendo? Outra arma que pode se fazer é você falar: ô, vilão, tome aqui um copo de Coca-Cola. E na hora que ele tomar, é tricola. Ou café gelado. Ou garapa morna. Garapa morna com ovo cor-de-rosa. Melhor ataque que tem. Mas isso você pode usar pra si mesmo. Sim, você pode atacar a pessoa. Primeiro você come uma paçoquinha, garapa morna com ovo cor-de-rosa. Exato, aí você vai ficar com... E uma salsicha inchada de vinagre. Daí você vai ficar com o que eu chamo de bala na agulha. Esse é o super boteco. O QG dele é um super bem chato. Mas é aquela bala na agulha, aquele peito que você nem você aguenta. Pra finalizar, aquele suspiro quadrado que é diabetes em baixo. É, fica aquele peido que parece que quando você enche, parece que você tá ingerindo soda cáustica. Porque ele vai queimando todos os seus canais possíveis. Desde a saída até a entrada. É uma boa arma, mas é só. Uma boa arma, porque heróis existem de todos os tipos. Existem aqueles heróis que... Gordo, magro. Sim, não, mas eu tô falando... Fingido, tiroso. Aqueles que estão na frente, mendigo. Aqueles que estão na frente da batalha. Aqueles que ficam mais atrás. E aqueles que ficam voando também. Sim. Poder. Aqueles que ficam embaixo da terra. Não, né? Por exemplo, super vocês topeira. Têm aqueles heróis... Super esgoto. Tipo camper. Tá, eles servem ali pra uma bala pra resolver. Como não temos dinheiro pra comprar bala, nem armas de fogo, mas o que podemos fazer a baixo custo é você ser um herói camper com... Lógico, você tem que estar em uma posição alta, privilegiada. Você ser um herói camper com uma lente de aumento. E daí com a luz, você do, sol, a luz do sol, você vai queimando o pescocinho do cara aqui, ó. Pensei que ia segurar uma pomba pra pagar assim, ó. Não, pode ser. Aperta a pomba. Mas é que aí você tá muito em cima da pessoa. Agora você pode projetar a luz do sol, daí o cara vai tá queimando aqui. Tá distraído. Quem tá na frente de batalha já tem vantagem. Ou então você com um espelhinho ali, você direciona pra dar um momento cego pra ele. É reflexo. Você dá socos de luz. Né? Exato. Exatamente. Então seria camper. Logo, estilingada com mamona. Isso também irrita. Aí é mais difícil de acertar. Né? Porque você tem que estar do lado de uma árvore de mamona. Não, mas é. Você tem que estar do lado de uma árvore de mamona. Isso não foi época. Não, isso não foi época. Carrapicha não dá certo. Mas você entenda que sempre tem o lado psicológico, né? Porque se você for um cara que dá soco de luz, o cara não pode te combater. Porque não dá pra combater o que você não pode tocar. Né? Ah, igual do Quiabo. Igual do Quiabo. Então, Quiabo é luz. Quiabo é luz. E talvez, o Super Quiabo tenha uma armadura de Quiabo, um espelho e uma música tema. Qual seria? Você é luz. Você é luz. É raio, estrela e luar. manhã de sol. Meu iaia, meu. É a estrela. Manhã de sol. Meu iaia, meu o quê? Meu ioiô. Mas ninguém compôs. Ninguém entendeu o ioiô, mas. É. Tudo bem, pode ser a lupa. E ele fala iaiá toda vez que ataca. Iaiá! Iaiá! Tio... Mas eu imagino um filme. Sei lá, os caras do banco com o que fez, daí de repente. Você é um herói! Não, não! Entra o bando morreu. Ah, você não pode mais se masturbar mas pode ser o espírito dele. Tudo bem. Mas eu imagino os vilões tremendo com essa música. Não, meu Deus, super quiabo! E seu suco de luz! E já começa, né? Não! Vamos patentear isso aí antes que a DC. Cadê meu Ray-Ban? Põe no Deadpool. Ou no Deadball. Sim. Mas você vai ser um cara com armadura de quiabo ainda com o nome Deadball. Não, eu disse que era eu. Ah, é uma sugestão. Não, mas pode ser ele. Pode ser. É que ele não vai revelar a identidade secreta dele. Ah, entendi. Mas por que você comprou esses 5 quilos de quiabo? É que com o tempo vai criando barba. Tem que dar uma refogadinha. Não, é igual você, né? Mas não comprei quiabo. Não, com o tempo você vai babando demais. Ah, sim. Esse vai dar. Não, só banho. Mas que nunca pela boca. Né? O super socada. Tem culpa de ter sido atingido, cara. Temos também opções. Atingido em batalha. Enquanto tava tomando sol de bruxo. Atingido em batalha no motel. Devido ao forte calor. Mas nem só que tava nu. Desculpa, cara. Se era pra vocês agradecerem essa batalha. Só com uma máscara de tiazinha. E um chicote. Quando imagina o quarto. Eu era desculpa de Edson. Oh, socorro! Sou um super-herói! Super socado! Ele tomou uma socada. Talvez ele tenha conhecido. Neste dia ele tenha conhecido o Deadmall. E tá lá uma bola perdida. Talvez os dois se juntem Jogo. Como super gêmeos. Forma de three ball. Forma de bola. Forma de bola. Forma de bola esquerda. Forma de, sei lá, garça, né? Mais um jeito de você upar assim, os seus elementos. Por exemplo, você é um cara rápido. Mas tem jeito que você adquire mais velocidade. Como? Tirando o chinelinho havaiano. Coloca o chinelinho havaiano, coloca no braço. E corrida. Mas você tem mas esse jeito de você colocar no braço, tudo bem. Você tá se armando pra correr. Mas tem que colocar tem que ser havaiano. Havaiana no meio do dedo. Exato. Se for rider, a tira vai abrir. Vai. Não, mas ela serve como proteção de antebraço. Mas ela abre. Ah, ela vai tu volta, igual o escudo. Ela vai dar aquela partida, aquele corte seco. Entendi. É igual o escudo do Shiryu, que apesar de ser o escudo mais forte de todas as constelações. E menor, né? Um golpe. É tipo um Tazo, né? É um Master Tazo. É um relógio de pulso. É um relógio do Faustão. Mas você se entrega ao estar colocando o chinelo na mão. Pra poder pegar velocidade. O cara já fala, putz, esse cara vai querer correr muito. Mas daí ele vai ter que ser mais rápido que você. Sim, mas tem um jeito melhor. Você já tá correndo e na corrida você ir se livrando do chinelo havaiano. É, mas daí você. E daí fica... dá aquela. Ué, o chinelo passa. Você fica o chinelo passa você aqui assim, ó. Você tá pode rápido, dar. Cara. Ou senão você pode dar chute de chinelo. Você chuta o chinelo voa na cara dos inimigos. Daí você mergulha colocando o chinelo. Daí você já põe na mão. Porque vai bater, quicar de volta e você vai vestir. E você já tem essa prática. Por quê? Porque o chinelo e se pegar em outra parte do seu corpo, o quiabo vai fazer ele escorregar pra tua mão. Então, e você vai correr na velocidade da luz. Ou de um quiabo. Porque mas quiabo é uma luz. Mas quiabo é luz. É, tá bem. Eu gostei também. Também existe uma outra técnica que é a... Caso você queira ser alguém mais... Estilo Batman. Tá, tudo bem, ele já ficou um pouco mais caro. Não, né? Não. Ficar gritando a manhã inteira e daí à noite você vai estar com uma voz de sovaco. Que seria como, por exemplo? Tudo bem. Não, mas eu falo. Seria. Porque o Batman trabalha com bombas ninjas, né? Sim. Então, a gente pode fazer bombas ninjas. Mas é caro fazer bomba ninja. Não, não, rapaz, não. A minha bomba ninja. Bombas mendingas. É. Mending ninjas. Então são bombas com... Você utiliza um pouco de sal de fruta, um potinho qualquer, pode ser o próprio pote de sal de fruta. Sal de fruta é suor de viado? Pode ser. Então vai Eno, você usa Eno. Ah, pelo jeito você tá ganhando patrocínio. Mas sabor Guaraná? Não, ou abacaxi? Tanto faz. Ah, mas se você for hétero, o natural. Ah, o neutro. É neutro. Então você usa Eno, vinagre e farinha de trigo. Pra obter uma bela bombadinha. Mas chacoalha, pode... mistura, chacoalha. Mas pode ser vinagre também com bicarbonato. Pode ser bicarbonato. Dá certo também. Ou pó royal, pra quem. É. Mas daí só vai espumar. Mas, não, mas você tem que fechar o pote. Tem que fechar, claro. Pra né? ele ter uma, não sei se explosão, uma reação. É. Talvez seja isso. E daí você coloca um pouco de farinha pra quê? Pra farinha subir. E daí você tem a... Aí o barulho vai ser, o som, né? A sonoplastia da bomba estourando vai ser... Um peido do super socado. Porque como ele não tem mais as pregas pra fazer a faz o... E daí você pode torcer também pra... Pode ser. Sei lá, o seu inimigo ser alérgico a trigo e daí... Mas você tem que pesquisar, igual o Batman pesquisa sobre o inimigo. Mas enquanto você tá pesquisando endereço pra mandar o super CD, você já... Alérgico a trigo? Ó, vou mandar um bolo aí. Mas você não vai mandar com trigo, né? Não. E com farinha. E com farinha de bico. E com camarão. Ah, camarão, você é. Frutos do mar, não pô. Mas um bolo de lula? Não tô entendendo. É, um bolo de cavalo marinho. Mas, falando da farinha, do trigo e tal, tem uma técnica milenar. Que sim. Talvez tenha... Cupuarismo, mas o que tem a ver? Ah, não, ele vai falar do cupuarismo. Cupuarismo. É que ele faz. Mas talvez o Super Socada tenha sofrido com isso. Você tá falando do cupuarismo mesmo? Não, mas estou falando de farinha de rosca. Ela farinha de isso. rosca que é própria pra comer cu de delinquente. Imagina ele dando esse discurso depois que vence o bandido. Agora! Já abre um pacote de farinha de rosca. Agora é aquele momento. Tem ele. Coringa. Ele sente aquele cheiro. Não! Farinha de rosca. Você está acabado. Porque é aquele momento que eu jogo farinha de rosca no seu toba. E como rosca de delinquente. Oh, ele tem também um herói de... Não sei, alguém aqui de Campinas? Alguém ouvindo de Campinas? Não sei se isso daí é ser herói, mas tá bom. Você tem que ter sua marca. Não, mas tem um... Mas herói pros seus amigos. Mas tem um herói... Porque cu de bandido não é um cu. Mas tem um herói de Campinas... Você carimba, né? Por mais um cu. Mais um cu. Tem um herói de Campinas... Carimbo que... de asterisco. Um solzinho! Mas por que solzinho? O que é isso aí? Não, é sol, você fala, é solzinho. É estrela ardente. É assim. Deixei a estrela ardente. Mas tem o herói de Campinas que ele obriga o bandido a comer o cu dele. E aí? Vai. E daí ele morre por exaustão. Tem que ser uma proposta irresistível. Ah, é, sim, passando farinha de rosca pra própria toca. Exato. Aí não tem como aí. Tem um código de conduta. Mas agora eu acabei de descobrir o porquê. Que a concorrente de Milena Silva quer ser a mulher plástico bolha. Ah, Marina? Ah, sim, não, então, mas ela Milena concorrente Silva. Da Milena Silva, né? Então, por quê? Porque ela... Mas antes, espere, Wesley Slop. É chegado aquele momento que todo ouvinte espera. Você parece que tá querendo se manifestar, Wesley. Não, não, eu só falei coincidência de sempre parar no que eu tô falando. Acho que é coincidência. Acho que é coincidência. É a hora que todo ouvinte espera, é o momento da pergunta polêmica. Não! Aquele momento onde os dois convidados olharão para o fundo dos nossos olhos. Sem farinha de rosca. E no fundo da socada e vão perguntar algo. Que eles querem saber a verdade, nada mais que a verdade. Então, vocês estão preparados? Estão nervosos? Ah, eu tava pensando, já que vocês imaginam super-herói, essas coisas bem nerdão assim, né? Vou levar pra elogio. Como é que o Homem de Ferro tá apertado ali no meio do combate, né? O que ele faz, seus olhos? Está apertado pra quê? Aquilo mesmo. Não, pra cagar. Pra qual? Pra cagar. Pra cagar? Ou os dois? Ou os dois, né? Mano. Dá aquela dor de barriga assim, putz. Ele passou no bar, comeu um ovo, Posso começar? Pode começar. Obviamente todo mundo sabe que o Homem de Ferro foi treinado pelo Superman. Sim, sim. E qual é o banheiro? Está na mitologia. E qual é o banheiro do Superman? A vida. A vida. O mundo. Exatamente. Você está respondendo a sua pergunta. Agora eu vou te fazer uma pergunta que você já vai saber a resposta. Não, mas eu pera aí. Não. Ele não responde. Que é uma parte da minha resposta. Gabriel é Por que, que você acha que quando mostra dentro da roupa do Homem de Ferro só mostra a cara dele? Você já entendeu, cara. Todo o resto é reservatório. Ou se não, o Homem de Ferro pode ter desenvolvido um pino de ferro. Pino de ferro. Um pino de ferro que trava. Exato. Bloqueia. Mas isso não explicaria a vontade de mijar, né? Não, mas... Talvez um pininho de ferro. Pinos de várias grossuras e comprimentos. Talvez um guarda-chuvinha de ferro. Nossa. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. Eu ia falar que dentro ele tem uma fralda de ferro. Uma coisa mais simples. Esse cara foi usado. Conta pino, não. Exato. Pino na uretra. Pino na uretra. Exato. Você acha que é fácil ser herói? Eu não quero ser homem de ferro, não. Eu vou ser... Vou ficar como um mega caqui mesmo. Um bosta. Você não sabe. Caquizeiro. E você o que acha? Acho que eu não pensei em nada não, mas... tanto avanço tecnológico, a roupa dele e tal, né? Mas imagina essas coisas, nessas situações. Não sei. Vocês pensaram no Hulk. O que ele faz quando ele tá verde? Isso já é sua pergunta pro Léo? Uma super cagada. Uma super cagada. Pode entrar. E como? Pelo menos um público, não. Aquele de festa do peão, por exemplo. Cabelinho. Onde você pegava travesti, né? Não pode ser um bio. É da festa do peão. Exato. Talvez vocês não saberiam o banheiro químico. Ah, tá. Ele chama de banheiro de festa do peão. É isso que eu falo. Mas tá na praça. É porque pode ser peão da festa de rodeio ou de pedreiro. Peão de obra, né? Eu tava óbvio. Mas um super peão, né? Imagino que... Eu não sei. Será que o corpo dele cresce também? Não, eu tenho uma teoria. Que eu acho que o metabolismo dele... Dá uma incrível cagada. É, assim, não sei se ele tá... Não sei. Será que é verde? Será que é verde? Se ele comeu brócolis, acho que sim. Ou que há. Mas acho que ele deve comer bastante vegetais pra se manter em paz com o seu mesmo. Porque também é importante pra um esportista. Tá? Não, mas pra ele virar um Hulk, pra ele não ficar virando Hulk. Ah, essa carne tá muito dura. Entendeu? Tá melhor pra uma lavagem. Ou então, talvez ele esteja no banheiro. E daí quando ele não consegue cagar, ele vira o Hulk. Então, esse é o problema. Demais, cara, não, mas sei lá, 3 dias sem cagar. Eu não passo por isso, né? Já caguei 3 vezes nesse episódio. Mas tudo bem. Sei lá. Sair do lugar. É, exato. Sei lá, já tá lá. 3 dias sem cagar, tá bravo com isso. Tá. Ah, esse Yakult não funciona! Aqui, minha filha da puta! Quero meu tiro de volta! Mas daí eu acho que o cocô dele é do tamanho normal, porque ele tinha comido enquanto era Bruce Banner. Talvez, é uma boa teoria. É. Vocês não prestaram atenção no maior detalhe do Hulk. A calça dele nunca rasga. Por quê? Porque é de lycra. Tá, então ele pode fazer a própria calça que cabe ali. Ou aquela calça que nós dois homens também, o shortinho ali. De que ele... Tá que tem, ó. Moletom. Moletom. Não, de lavar o carro de domingo. O cara caga e já sai pela perna, porque é tão curto o short que nem pega na bunda. Não, mas aquele desfiadinho aí, né? Assim. Não, mas o Hulk tem aquela calça de lycra, só a calça de lycra, que tudo o resto rasga, né? Só, mas ele também cresce as pernas também. Mas então, no filme Incrível Hulk, né? Mostrou lá que o cara escolhe uma calça maior. Que é onde cabe uma também fralda de lycra. Então ele também pode usar. Um usa fralda de ferro e outro usa fralda de vida. Fraldas é vida, cara. Você é criativo, né, mano? Não, mas vou explicar por quê. Por quê? Porque fralda significa o quê? Você está acomodado, cara. Você não precisa ter a necessidade da fralda. Você usa por questão de não ter que se deslocar. Mano, puta, ó, você vai estar na armadura de caqui, não, de quiabo, certo? Você fala, puta, bem na hora que acabou de vestir, tá com aquela vontade, tá? Você vai ter que tirar tudo que não, há. Não, eu só puxo um quiabo. Ah, é? Tem um truque. Não é puxo um quiabo, ele tira um quiabo que tava ali servindo de pino de ferro. Ah, Deus! Tira o quiabo, Marcos. E tem um quiabinho. Então pronto, um quiabo. Tem um ali, ó. É aquele... O caule. É, o, não, o caulinho do quiabo você põe assim, só na... Nossa, querido. Mas eu não tenho, quero mais ser herói, não. Eu tenho outra teoria. Qual? Porque quando o Hulk solta uma grande distância, normalmente você vê em vários filmes que o cara, quando ele cai, ele dá aquele impacto e forma aquela cratera. É verdade. E nesse período de 5 segundos, você poderia comer o Hulk. Porque ele caiu, você tem 5 segundos. Isso. Ele está estéreo. Ele está estéreo. E também ele poderia comer alguém sem camisinha, porque ele está estéreo. Mas só por Vai ter que ser uma super rapidinha. Você tem que ser uma super socada. Mas sendo Hulk, tudo bem. É uma socada pô. Ele foi na socada. Uma socadinha. Mas, às vezes ele pula e quando ele cai, você olha que não tem aquela cratera. Porque ele preencheu ali já. Ah, tá. Então ele já faz ali o. Ele cai e já preenche. Ah, já faz, ele já deixa plano. Ou nesse salto, porque vamos dizer, um urubu voa alto. Ele não desce para fazer suas necessidades. Se eu voasse alto igual um urubu, eu faria lá. E aí ninguém vai me ver. No salto, ele faz lá no ar. Ele dá aquela baixada na calça e volta. Só que você faria uma fralda de urubu, né? Sim, uma fralda de urubu. Eu faria por questão do conforto. Assim como se ele fosse super quiabo, eu ia fazer uma fralda de quiabo. De quiabo eu tenho dó do super sucata. Não vou ser mais herói. Então, essas foram as perguntas polêmicas. Polêmicas. Posso concluir do que eu tava falando daquela hora da... Pode, por favor. Pode, mas comece, porque a gente nem sabe o que você tava falando. Porque ela falou que a intenção dela era proteger os animais. Sim. E vários heróis acabam virando heróis, tendo poderes por causa de alguma mordida de algum animal. Então ela protegendo os animais, ela quer tomar a mordida algum dia para ter poder. De verdade. É isso ou não? Só que não vai dar certo se ela estiver com a armadura de caqui. Porque não vai bater a boca do animal. Ele vai bater a boca do animal. Valeu, tá outra coisa. Você quer ser um super-herói mesmo? Também descobri a técnica de você quase nunca ser preso. É, você tirar. Não tem punho. Exato. Mas você não precisa dar os teus dois punhos, é só você não ter um. Porque você pode correr pendurado com a algema no outro. Exato. E daí o cara vai tentar te amarrar, mas você sempre pode... Não tem como ele prender somente um punho, não tem como. Não tem como, Mas daí você ainda pode colocar uma base de ferro no seu punho e dar uma super sugada com o punho. Um dedal. Exato. Um dedal não. Um dedal gigante, né? Exato. Que ainda pode ter um furinho para comprar uma agulha. Exato. Para dar uma super socadinha na frente. Exato. Ah, na uretra. Mas direto na uretra. Não pegue nenhuma parte. Toma! E daí você tem isso. É, são coisas que eu pensei puramente normal. A baixo custo você consegue defender o seu bairro, sua cidade. E por que não dizer seu planeta? Que cheiro de lixo! super episódio, um super churume 1, como ser um super-herói abaixo custo. A baixíssimo custo. É. Só você conseguir socar a uretra de alguém. Com aquela unhinha de cutucar o ouvido. É, assim. Aquela que só tem aqueles caras que trabalham no guichê de rodoviária. Né? Mas tudo bem, nunca dissemos que seria fácil. Às vezes você precisa de um treinamento, de uma mira, mas aqui... Dom, pulso amputado. É, criatividade. Tá. Isso daí, aqui é só um estopim pra você começar a sua vida de proteger o mundo que envolve... A sociedade e os animais. Segundo a definição de Wesley Zola. Exato. Agora, e a fauna também, a flora. A fauna são os animais. E a flora. Que é a minha vizinha que faz bolo. É. Só vai. É. Importante. Sim. Faz bolo pra ele enviar pros vilões. Um bolo de camarão. Com cavalo marinho de vela. O golfinho, né? Então é o momento deles, nossos convidados. Lerem aqui o texto que vocês falam que gostaram de ter participado e daí a gente pode soltar as algemas de vocês. Não, foi muito legal. O convite foi muito bom. Aprendeu bastante? Aprendi. Anotei, fiquei pensando na semana, apareceu tudo agora. Deve ter o futuro também. Exato, vocês. Porque eu não sabia o que fazer com ele, então agora eu sei o que fazer. Como salvar os animais. Excelente. E lembrando que a maior arma que a gente tem é a verdade. Só assim a gente enfrenta esse mundo de hoje. Exato. Então deem seu tchau aí pra quem está ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Ela se autoconvidou. Ela se autoconvidou. Não, você me convidou primeiro, eu recusei, mas eu me convidei de novo. É, então. Daí ela, como ela achava que eu não ia chamar o namorado dela, e chamei, daí ela ficou. Ah, eu vou junto. É, vai levar ele pra Esbórnia de novo, quinta vez essa semana. O Zé do Canavial, né? Exato. Então, muito obrigado. Ah, a gente que agradece. Muito vocês bom. São lindos, não deixa a Milena estragar o relacionamento. Não, vou ficar de olho, assim, vou apagar a do Face. Tudo bem. E agora é o momento dele, Gabriel Asmar. É o momento que você se despede. Mas antes, fale um e-mail para quem quer mandar um e-mail e seguir o exemplo dele, Leandro Lopes, que mandou um e-mail falando verdades. Mas a pessoa quer mandar um e-mail pro Chorume. Pro Chorume. Ah, sim. Você não ia falar o meu. Não, pode falar, mas ninguém vai querer mandar um e-mail pra você, porque são bosta. Tudo bem. Ou porque eu uso do Chorume. Agora tudo faz sentido. Sim. Então, pra quem quiser mandar um e-mail pra mim, é autocríticas@chorume.com.br. Mas quem quiser mandar pro Chorume, é autocríticas@chorume.com.br. Chorume com... X de... Super chocado. Super ficou chato, hein? Eu não vi isso. É, não, a chocada é melhor mesmo. A chocada você pensa de ovo, mas super. Tá. É aquele que dá uma super chupada. Né? É. Eu sou um chupa. Mas chupada com X. É, e se não tiver, o Mega Kaki. É sim. E passa a palavra para Wesley Zob, fazer um favor. É com você, Wesley Zob. Obrigado, Asmar. Também temos a página no Facebook, que é o facebook.com/lixodolixo e o Twitter, o @néctardolixo. Não temos Snapchat pra mandar nudes, não, cara. Mas por que você fica mandando nudes pra mim, então? Mas não é no Snap. É, tudo bem. Mas fale de novo. É via telegrama. É via fax. É via fax que eu mando pra ele. Você é minha pessoa. Ah, de repente. Tu trabalha assim, porra, um pau de não, não, não. Peraí, eu queria. Justiça seja feita. Quando ele manda pelo fax, faz. E é foto de corpo inteiro. Foto de corpo inteiro, deitado. É, tudo bem. Mas fale de novo aí, ô. O Facebook, pra quem quiser criticar, xingar ou curtir a página lá, é Lixo do Lixo. E no Twitter, pra quem quiser seguir a gente ou dar hate, alguma coisa lá pra gente, é o @néctardolixo. Muito bem. Então espero que vocês tenham gostado de ter participado do Super Chorume 1, de terem ouvido aí as ideias mirabolantes desse arsenal de chorume aqui para você virar um super-herói a baixo custo. Obrigado por terem ouvido até o fim. Uma boa semana a todos. Tchau!